glória a Deus. Mano, ter regenerado agradece, primeiramente a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo dom da vida e pela oportunidade de poder de alguma forma contribuir com o reino. Agradeço a minha mãe, te amo, obrigado por tudo. Agradeço a minhas irmãs, Catiene, Rosa, Nice, Juliana, Juliene, amo vocês. Agradeço ao Valdir, um abraço. Agradeço ao meu filho Vitor, te amo, rapaz. A obra que Deus tem na sua vida é grande. Quero mandar um salve para todos os meus sobrinhos e sobrinhas. Deus abençoe vocês sempre. Um salve também aos parceiros de mil anos, Marcelo, ex-Cancão, Marcelinho, Roberto, Tom, Taúa. As grades não podem aprisionar o seu pensamento. Daniel, Léo, Mazin, Ratão, Silvim, Chaparral, Gabriel, Rafael Tatu, Paulo Roberto, Luciano Panelão, Nelson, Giovanni, Reginaldo e todos aqueles que de alguma forma fez parte da minha vida e faz parte da minha vida. Deus abençoe vocês. Um salve também a todos os grupos envolvidos nesse trabalho. Relato Feminino, Mina Cate, R.O. Servos de Cristo, Pequeno, Atos 2 Rap, Mano Guida, WT Jane, Cante Pra Jesus, Gerrata Laias, Relato Sagrado. Obrigado a todos por aceitar o convite de somar com nós nesse projeto. Deus abençoe. Um salve também a todos os grupos de rap cristão e rap secular também. Deus abençoe a vida de vocês. Um salve pro Marquinho da Smurf Disco Clube. Um salve pro DJ Marola, Voz Sem Medo. Um salve aos meus parceiros, a FEG WG, Alex Carioca e família. A todos da Igreja Batista Nacional do Paranoá, Pastor Edivaldo e Pastor Odiene, Deus abençoe sempre. Aos manos que se foram, que deixou saudade, Careca, Hambúrguer, Tinga, Renato, Beto, Aguinaldo, Luiz Calango, Claudinho, William e vários outros que o crime levou. Saudade, o mundão tá louco, o crime não compensa. Ao meu pai, seu Raimundo, até hoje sinto sua falta, coroa. Um salve também a todos do movimento hip hop do Brasil. Salve! Salve também a minha quebrada, parando no ADF, Itapuã, Del Lago, Fazendia. E a todas as quebradas do Brasil. E pros manos e pras minas que ainda se encontram no veneno, a Bíblia diz em Tiago 4:7: achegue-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E vou continuar dizendo: se mantenha longe do veneno.